Então, nosso tema dessa tarde é a força do hábito. Quando a gente fala de hábito, o que que é um hábito? Hábito é alguma coisa que a gente faz repetidas vezes. É aquilo que a gente costumeiramente faz. Então, eles podem ser bons ou podem ser ruins, né? Negativos. E todos nós temos muitos hábitos. Alguns deles a gente até classifica como vícios, porque também são repetidos e são bastante negativos, principalmente para nós mesmos, né? Mas nessa repetição, por que, né, que nós acabamos repetindo algumas coisas se elas não são boas? E o primeiro prejudicado sempre é nós mesmos. Porque de alguma maneira foi assim que nós aprendemos. De alguma maneira nós sentimos nisso um certo prazer, um certo gosto em fazer essa repetição. Então, como em tudo que a gente sempre repete, a decisão é sempre nossa. E mais importante é que a gente possa perceber o que nós estamos fazendo, para que através dessa percepção a gente possa, então, mudar se a gente achar que realmente é o momento, que há a oportunidade dessa mudança. Esses hábitos, então, eles podem ser, como eu disse, positivos ou negativos. Se a gente for lembrar, assim, de coisas simples, quando a gente era pequeno, muitas vezes a nossa mãe, ela nos falava todas as noites antes de dormir, para quê? Para a gente escovar os dentes. Explicava por que a gente devia fazer isso. E muitas vezes a gente tentava escapar. Mas que hoje, já adultos, a gente já tem isso como um hábito no nosso dia a dia. É um exemplo simples, mas é um exemplo que demonstra que a força do hábito, a força da repetição, ela se estabelece. Da mesma maneira, outras repetições que de repente a gente conseguiu fazer sem que alguém percebesse, ou sem que alguém nos orientasse, elas também se estabeleceram em nós. Quando eu digo nós, muitas vezes não significa nós, né? Os outros, de repente. Mas é sempre bom a gente pensar nos nossos problemas, que não adianta a gente tentar resolver os dos outros. Então a gente percebe nesses maus hábitos algumas coisas claramente nos outros. Nós estamos passando nesse momento aqui no nosso país por uma crise de valores, onde nós identificamos que algumas pessoas que têm a posição destacada, a posição de direcionar, seja a cidade, o governo, o país inteiro, eles erram por alguns valores que se tornaram, talvez para eles, alguns hábitos, alguns valores que a gente identifica como sendo ruins. Mas, como eu disse, a gente tem que trazer para o individual. Então, a gente critica, muitas vezes, aquela pessoa pelas práticas que ela faz. Mas a gente sabe que um hábito é uma repetição e ele pode ser de uma proporção maior ou menor, mas é a mesma coisa. Então, aquele que está apontado por nós lá, que está desviando uma soma grande de dinheiro, e que a gente não só aponta, mas a gente também adjetiva ele, como é que nós, numa posição bem menor, a gente se comporta sobre o mesmo valor, sobre o mesmo hábito? Porque muitas vezes a diferença entre a moeda e o saco de dinheiro é só a quantidade. A diferença é apenas essa, o hábito é o mesmo. Então, como nós estamos nos comportando? A gente sabe que é a base da sociedade que está representada aonde está. Então não adianta a gente simplesmente achar que eles estão errados, né? Nós todos temos que provocar essa mudança interior, individual, para que ela chegue a repercutir mais adiante. Mas é interessante a gente observar que nesses hábitos que a gente aponta, muitas vezes nós temos alguma relação com eles. E é aí que nós então temos que trabalhar. Existem as coisas boas também, né? Que a gente acaba às vezes não comentando, os bons hábitos, que ainda bem que muitas pessoas acabam manifestando. E esses hábitos, eles refletem, eles acabam espelhando quem nós somos. Nós somos identificados pelas pessoas, pelas coisas que nós fazemos. Tem um filósofo que disse, né, que nós somos aquilo que repetidamente nós fazemos, aquilo que nós executamos. Então, se nós somos isso, como é que nós estamos sendo vistos? Que marca nós estamos deixando para os outros nos distinguirem? Normalmente a gente acha que são boas marcas, né? Porque senão a gente já teria mudado. Mas é importante a gente realmente parar e pensar sobre isso. Uma das coisas que nos falta bastante hoje é essa parada. Essa paz que tanto se quer, mas que não se cultiva. Nós precisamos dar um tempo no nosso dia ou na nossa semana, né, de acordo com cada um, achar que quais são as suas necessidades, para refletir, para parar e pensar. Porque nós estamos sempre envolvidos com alguma coisa, com alguma atividade, com alguma tarefa, com alguma coisa que não nos deixa a mente trabalhar. Trabalhar a nosso favor. Nós estamos sempre repetindo situações. No momento que a gente consegue dar esse tempo, o que acontece? Nós podemos mudar os nossos pensamentos, nós podemos mudar as nossas atitudes, fazer diferente, que é aquilo que todos nós precisamos. São os hábitos de comportamento, né, que a gente repete, repete, repete. E tem aqueles hábitos que a nós não percebemos às vezes, ou não olhamos para eles, que são os hábitos mentais, que são muito mais sutis, porque muitas vezes eles não se manifestam para os outros, se manifestam apenas para nós. Nós muitas vezes não damos vazão a eles de forma concreta, mas eles continuam existindo na nossa mente. Então esses hábitos mentais, eles são tão danosos quanto os outros podem ser. Se eu tenho o hábito do negativismo, de perceber as coisas e sempre taxar elas como algo que não vai dar certo. Se eu tenho o hábito de pensar mal de determinadas pessoas, simplesmente pela aparência que elas demonstram para mim. Então são conceitos meus, são valores meus que eu estou jogando para fora e, como foi dito, né, são características que vão se formando a meu respeito. E como foi dito também, são sutis, são mais difíceis de serem, às vezes, trabalhados. Mas uma palavra, né, que a gente coloca nessas questões mentais é o porquê. Por que que eu estou pensando isso? Ou por que que eu estou pensando dessa maneira? Por que que eu estou dando vazão a uma corrente de pensamento que não é boa? Que é negativa, que está criando em mim um sentimento que muitas vezes é ruim, e que o grande prejudicado sou eu. Então, por quê? Essa é a palavra. No momento que a gente começa a tentar descobrir as coisas vão aparecendo. Elas precisam apenas da nossa vontade. É o primeiro passo, é a vontade. Como a gente sempre fala, né, nós estamos sempre amparados. Positivo ou negativamente, depende para o lado que a gente se direciona. Mas quando a gente manifesta uma vontade boa, o lado bom vem à força. As sugestões boas, como foi dito antes, o anjo da guarda que está sempre do nosso lado, por que que nós fazemos coisas contrárias àquela sugestão boa que nós ainda queremos? Então nós temos que nos alinhar mais para esse lado, para que elas aconteçam. Então os hábitos, e todos nós, de novo, temos eles, mas nós temos é que perceber quantos e quais estão nos prejudicando, estão fazendo mal para nós ou para aqueles que estão ao nosso redor. Para que a gente possa começar a trabalhar eles e começar a fazer, então, uma repetição de coisas mais saudáveis, tanto físico, espiritual, emocional, mental. É um conjunto de coisas que se relaciona dentro de uma única pessoa. E quando a gente trabalha uma, a gente trabalha todas elas.